Jesus é preso. Após sair, Judas, que não acreditava mais em Jesus, pois o considerava um enganador, começou a organizar como entregar. Foi à casa dos príncipes dos sacerdotes para indicar que aquela era a ocasião oportuna para que se cumprisse o combinado. Assim deu as coordenadas para a captura. Conseguiu uma comitiva de soldados da guarda. Parecendo pouco, mandaram criados e alguns dos príncipes dos sacerdotes. Com isso davam uma autoridade ao fato, pois estes foram sumos sacerdotes em anos anteriores. Todos estavam bem armados e equipados, com espadas e paus, lanternas e tochas. Judas armou tudo para que nada saísse errado. Na cidade todo este alvoroço não passou despercebido. Juntou-se todo tipo de gente, judeus, gentios, servos, comerciantes, vagabundos, prostitutas, todos nesta noite prenderiam Jesus, porque a graça da redenção seria para todos. Judas tomou o comando da operação. São Lucas diz que, à testa deles vinha um dos doze, que se chamava Judas, e que é confirmado pelos Atos dos Apóstolos, foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com seus discípulos, então escolhendo a noite, quando Jesus estaria com poucos amigos e fora de cidade, evitaria tumulto e resistência de seus seguidores, satisfazendo assim o temor dos pontífices que tinham medo e queriam prender Jesus após a Páscoa. O poder das trevas buscava na escuridão a luz eterna, seria necessário então tochas e lanternas. Como era noite, seria necessário um sinal para que não houvesse engano, pois alguns não conheciam Jesus. Um beijo foi o modo que Judas encontrou. Com um ósculo no rosto, a saudação habitual entre amigos, sinalizaria para capturarem Jesus. Agindo com falsidade e duplicidade, características de um traidor, entregaria Jesus com um beijo, pensando que deste modo passaria tranquilo como seu amigo, pois era um dos apóstolos. Comunicou a todos o sinal para prender Jesus: aquele que eu beijar, é ele. Prendei-o. Vemos que nem sempre aqueles que seguem Jesus são bons. Muitas vezes se tornam como Judas, os piores traidores. Judas e seu séquito saíram da cidade em direção ao Monte das Oliveiras. As armas brilhavam à luz dos achotes. O traidor caminhava na frente, como se fosse pacificar a cidade, prendendo um chefe de quadrilha. Chegaram ao horto de Getsemane, no momento que Jesus ainda falava com os discípulos. O Senhor demonstrou a sua divindade, entregando-se livremente. Mesmo com um beijo, nada aconteceu como Judas tinha planejado. Ninguém reconheceu e prendeu Jesus, e ele não passou despercebido perante os outros apóstolos. Quando Judas aproximava-se, Jesus foi ao seu encontro. Fingindo-se amigo, saudou-o, e salve, mestre. E beijou-o. O Senhor, que somente quer a paz, aceitou o ósculo. Com mansidão aceitava aquele beijo para mostrar que se entregava por vontade própria. Fazendo bem para quem lhe fazia mal, depois de ter recebido o beijo, mostrou carinho de amigo, chamando-o pelo nome, não censurando e perguntando-lhe com ternura: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem, com sinais de amor e paz me entrega a morte. Amigo, é então para isso que viens aqui? Minha dor é maior porque vem de um amigo. Se o traje viesse de um inimigo, eu teria suportado. Se a agressão partisse de quem me odeia, dele me esconderia. Judas ficou emocionado diante da serena reação de amizade demonstrada pelo Senhor. Perante o olhar do Mestre ficou paralisado. Mas, a disposição para o mal venceu. Então, juntou-se aos soldados. Mesmo após o sinal, nenhum soldado prendeu Jesus. A prisão não seria como tinham planejado. Seria somente quando Jesus permitisse. Judas tinha se afastado e os soldados não o prendiam. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Cegados não o viam, Judas continuou calado, e eles responderam: a Jesus de Nazaré. Todos os preparativos foram inúteis, mas Jesus deu-se a conhecer: sou eu. A voz majestosa e imponente saiu como um raio, espantados recuaram e caíram por terra. Esta queda representava a ruína do templo. Os apóstolos alegraram-se com a força de seu mestre, com uma resposta derrubou um exército. Perante ele não há nenhum poder. O que acontecerá com os ímpios, quando ele vier julgar? Jesus estava imponente e os soldados caídos. Quando se levantaram, perguntou-lhes novamente: a quem buscais? perante a grandeza de Jesus, deviam adorá-lo e servi-lo, mas não reconhecendo sua realeza, persistiram na intenção a Jesus de Nazaré. Percebendo que não era possível fazê-los enxergar, e preocupado com seus discípulos, respondeu-lhes: já vos disse que sou eu? Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir estes. Não pediu, ordenou, somente assim Pedro, que feriu um servo do sumo sacerdote, poderia sair ileso. Todos obedeceram e assim se cumpriu as escrituras: conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Entre aquela multidão, estava Malco, servo do sumo sacerdote, que estava indignado pelo que havia escutado sobre Jesus. Quando o Senhor se revelou, Malco atacou violentamente. Os discípulos, vendo que a situação era dramática, perguntaram: Senhor, devemos atacá-los à espada? Pedro não esperou nenhuma autorização, desembainhou a espada e desferiu o golpe na cabeça de Malco, pegando de raspão no capacete, cortou-lhe a orelha direita. Jesus, que desejava entregar-se livremente, vendo que Pedro e os outros tentavam defendê-lo, disse: deixai, basta. Com a habitual piedade, tentando abrandar a ira de Malco, tocou-lhe a ferida e curou-o. É assim que Jesus domina o ódio dos inimigos, com caridade. Após curar a ferida do inimigo, corrigiu os discípulos, mostrando novamente que oferecia sua vida por vontade própria, para se cumprir as profecias e o mandato do Pai. Embora os inimigos atacassem, mandou: embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Eu não fujo da morte, aceito-a com amor, não são eles que me matam, mas a vontade de meu Pai. Então, não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Crês tu que não posso invocar meu Pai e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam então as escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Embora fosse preso porque quis, foi uma desonra para Jesus, pois era uma pessoa conhecida por suas virtudes, pelos milagres e por suas palavras. O povo considerava-o como um profeta. Mas foi preso como um malfeitor, um ladrão. O Senhor, que tinha deixado passar várias injúrias, desta vez foi incisivo: saístes armados de espadas e varapaus, como se viesseis contra um ladrão. Exprimia seu sentimento pelo que faziam, cegos e enganados, tratavam como um malfeitor, estava sempre no meio deles, na cidade, mas o prenderam no campo, usaram de armas para quem só pregava a paz, buscaram um traidor contra aquele que sempre fora leal e fazia tudo às claras. Por que não se atreveram a me prender antes? Fizeram de noite, como se prendessem a um ladrão, mas só o fizeram, porque consenti. Mas esta é a vossa hora, e é isso que permite a minha prisão, são as trevas com seu poder que lhes movem. Com estas palavras, os demônios e seus servidores encontraram-se livres para fazer com Jesus o que bem entendessem. Agarraram-no e golpearam-no com violência e insultos. Depois amarraram as mãos, prendendo assim o autor da liberdade. Talvez muitos dos que o ataram dissessem depois: Senhor, quebrastes os meus grilhões. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor. Judas andava ao lado dos sacerdotes e magistrados, comentando seu êxito. Os apóstolos, envergonhados e assustados, esquecendo-se do que tinham prometido, o abandonaram e fugiram. Seguiu um jovem coberto somente de um pano de linho, talvez acordado pelo grande alvoroço e barulho que faziam os que traziam Jesus. Foi notado e tentaram prendê-lo, mas largando o lençol, escapou-no. Segundo a tradição, este seria o próprio Marcos, autor do Evangelho. Assim também acontece conosco. Sofremos mais por fugir da cruz, do que de segui-la. Os apóstolos, dispersos pela fuga, talvez se reunissem na casa onde tinham ceado, contariam a Maria tudo ocorrido no horto, descreveriam a prisão de seu filho, e a Virgem ficaria ferida com uma dor profunda, embora conformada com a vontade de Deus.